Valeu, quem chamar nós pra tocar aí de novo. E nós arrebentamos dessa galera que é uma gente boa mesmo. Se tiver só uns manos, tá todo mundo, né, mano? A galera influente é o movimento alternativo no Brasil. Falou? O movimento alternativo no Brasil tá aqui hoje. É todo mundo, é nós, é nossa cara. Vamos levar pra frente, vamos continuar. É, vamos ajudar aí, mano.